tem que saber, tem que saber viver. Tudo que se passou, melhor esquecer. A vida é hoje, ou vá de louco. O mundo é pouco, então eu quero é mais. No e-mail, livro escrevo lá e parra daquele jeito. É na moral, vou curtir na responsa. Enquanto toma gel, o outro nasce de uma bomba. Tudo bem, cada um na sua mente. Tanto fumar, tanto cheira, tudo vai além. Mas não convém viajar nesse trem aí. Dá um gole aqui, vê se você sente bem. O bumbo que bate, maluco curte os baques. As do não tô colando, eu vou arrancar um lacre. Se proceder, vou sair de rolê. Mas dá um bisu aí pra ver se ninguém vê. Senão a festa acaba, maluco não tem graça. O pé do frango tá em casa, arranha sua cara. Aí é fatal, daquele jeito e tal. Bate louco, vê pra se dar bem, não passa mal. Muda de assunto, a vida é tipo assim. A noite é que se vai, mas eu vim pra divertir. Vamos aí. A vida é hoje, ou vá de louco. O mundo é pouco, então eu quero é mais. Eu quero é mais. Eu quero é mais. Deixa eu ser feliz do jeito que eu sou. Eu quero mais. A vida é turismo e aquele. Só pra balançar. Até fica roco, doido. Sistema solar ainda é coco. Né Zé, não pagou, mas tá aqui o troco. Tem raiva de comédia, pega o espelho e mete o soco. Aqui só vai de louco. É pra gozar da vida, vou botar até o irmão se fumar aí que aqui já tá choco. É pra esquentar o fio aí, fogo no toco. Chapa o coco, enche o copo aí que aqui já tá pouco. Meu mundo é brilhoso, não é preto nem fosco. Quer zoar? Então vem conosco. Vade o que é louco, não passa sufoco. Vive em paz e evita o pipoco. Tem que saber, tem que saber viver. Tudo que se passou, melhor esquecer. A vida é hoje, ou vá de louco. O mundo é pouco, então eu quero é mais. We'll be right back.